Confirmo, sale pronto. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, azul 5196. Sim, por gentileza. 5021, confirmado. O 5021, contato radar da colagem, suba restrito 4000 pés. Autorizado curvar à direita na proa da posição leiga, suba restrito 4000 pés. O azul 5021, por 20 minutos. A gente vai subindo ao 4000 na proa de Leda. O azul 5021. 4-5-4-0-2, aguarde. Galeão, 4 horas. O 2067 autorizou a tática até o ponto de espera via parte Domingos, no ponto de espera torre 118, decimal 60, ajuste altímetro no 0 no meio. Autorizado o táxi do ponto de espera 26206. 100, eco 110. A gente vai subir respeito agora ao 050, mantendo a proa de Leda, o azul 5021. O 021, tráfego esperado, submantém o nível 320. Vai subir ao nível 320, azul 5021. 36, Paulo Salvador, bom dia. É o azul 4485, livrando a 1-0. Azul 4485, autorizar ataque até o passo cordial, partindo controlar o sucesso finalizador. Gente, você está até a 4385, 4485. Na minha 333, autorizado cursinho 05, chame táxi. Autorizado, se tiver que chamar em táxi, na 333. Com 1-4-5, autorizado cursinho 02, chame táxi. 1-4-5-4, está autorizado nos dois? Afirma. Autorizado, 1-4-5-4, chama de espaço. 3601, sem a notificação. Foi ITAP, após ITAP, serve 366. Desse, mantém 050. Ajuste altímetro 1-0-1-6. Salvador, boa tarde, o senhor avança Oscar Alfa na posição 7, pedindo autorização de reboque para a remota 13. Como Salvador Azul 4167, informação Lima, boa tarde. O Oscar Charlie Alfa da Avianca, já no gate 07 para remota 1371. Positivo. Autorizado, reporte térmico. Ok. Azul 4167, bom dia, prossiga. Informação Lima, autorização. Azul 4167, informação Lima, confere. Para Campinas, Viracopos, autorizado via Pedro 10, Pubá, via Pedro 16, Pósmo, DCT Confins, DCT Chamode. Após, Pedro 30, Entite, após destino. 320 ao nível, saída da El, Leda Módiva, decola da piscina 0 com primeira curva à direita. Transponde 5193, controle 1208. Estamos autorizados para Campinas, nível de voo 320, decola pista 10, da El, Leda Módiva, Upper Zulu 10, Cubá, Upper Zulu 16, Posmu, Confim, Chomode, Upper Zulu 3. 5113, transponde 1208 ao controle 4167. Azul 4167, após o Pesulu 30, posição em TIT. Cotejamento está correto, posição 01 no chão e pronto. Conforme, senhorita, rota do plano, Zulu 30 em TIT. É, chamaremos o vídeo número 1, Azul 4167. 3, acione identificação desse matando 060. Posição mar. C773, contato radar, 22 milhas para a posição mar. Após mar, irá completar via chegada mar, para sinal 60. Artaxo, voo na 454, nós estamos com 167 a bordo, 2 horas e 45 galeão. 167, 2:45 galeão. Afirma, no 444. 144 já está até o ponto de espera, via no ponto de espera, torre. 118 decimal 60, altimetro no 06. No ponto de espera, 2:60, começo 16, no 444. Pronto, táxi, o canal 6333 com 121 a bordo, galeão, então, com 4 horas. Chalé 6333, autorizado ataque retaguarda, banho da gota, o ponto de espera quando lá sorri. 111, decimal 60, altimetro 06. 1-0-6, autorizado até o ponto de espera 90, seguindo o banho da gota, Chalé 6333-26, obrigado, bom domingo. Para vocês também. Fala, bom dia, 867, informação Lima, autorização Brasil. Boa noite, 67, informação Lima. Positivo, sempre a Lima. Autorizado Salvador para Brasília. Prepare a Arbó Elefa aguardando. Agora você escuta, aguardando a Arbó Elefa no 867. Muito boa tarde, Salvador Gol 1-0, 1-3-9-6. Olha, até o nível 1-7-0. 1-3-9-6, aciona identificação e a chegada Mare desse mantém 0-7-0. E tem redução para 2509. Informação Lima, está identificado. Via chegada mais. Reduzir 250 aí. Afirmo, número 3 na aproximação, o tráfego precede o Alfa Tango 72. Positivo. Vai reduzir 250. Um alterno 28 decimal 35, azul 2021. 5-1, 5-0-2-1. Só mandou confirmação 1-3-1, voo no 396, via chegada Mare. Arbor 11. Sono 454, contato radar na decolagem, sube mantendo de voo 360 via saída Arbor. 360 via Arbor, solicita quanto possível Arbor ou Elef. Na 8. Avisado Salvador via 360 via cruz 17, zona da 10 pela direita Arbor 1 Elef, 12 no transporte, 908 controle. Boa noite, 67. Boa noite, 67, o fechamento está correto, posição 03, chame pronto. Para, obrigado. Salvador, do Avianca Posta Série Alfa, iniciando o multiback, ok? Fecha a Posta Série na remota 1 no 3 do Avianca Posta Série Alfa. Ok, iniciado. Então 3606, após estar com a vida 366, desce, mantenha 25006, ajuste última trono 0196. Após estar, terra fixa 366, 2500, 16, 3606. Azul 2773, desce, mantenha 4000 pés, ajuste última trono 0196. 4006. Salvador 396. Controle Salvador, prossiga. Só para confirmar, esse ATR aí na nossa frente, ele é o que está passando na posição Mare agora, de 800 pés abaixo? Afirmo. Vou reduzir mais, pode ser? Afirmo. Número Salvador, prossiga. Número 1. Afirmo para o controle? Achamos o número 1 para a posta. Número 2 na aproximação, o tráfego precede, está agora 11 horas e 7 milhas, passando 070 em descida 2500 pés, o R2320. Ah, ok. Controle está 3606, nós vamos montar 250 até um pouco mais à frente. Tem aqui, está 3606. Estou no 454, vou Elefa. Elefa, estou no 454, obrigada. Sonai 6333, contato radar na decolagem, sube e mantenha o nível de voo 360 via saída da El. Sobe, mantém 360 via saída da El, Sonai 6333. Voo 2067, chama agora o centro de sistema, 251, alterna 12835. 251, 2835. Obrigado, Samar. Azul 273, após o TAP, voo Serra 23. 66 para final do procedimento R9, desse mantenha 2500 pés, ajuste a última metro no 0 no 6. Ponto 72 é o FAB 2472. Azul 2773, após ETAP, servido 366 para final do procedimento R9, desse mantenha 2500 pés, ajuste a última metro no 0 no 6. Nível 180, levado a piscina 0 com primeira curva direita, saída Coral, UF 677, Ilhéus, Whisky 1, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5123, controle 1208. Fechou, o cotejamento está correto no quarto militar sobre torre. Funcionamento é critério, bom 72. Alô Salvador, boa tarde, eu sou 2788 para Paulo Afonso, nível 970, Sexta Lima, 353. Azul 2788, informação Lima, confere. Para Paulo Afonso, autorizado via Zulu 9170, saída Momo, transição Froti, via Zulu 9, nível 170, 5133 no transponto, controle 1208. Autorizado Paulo Afonso, nível 170, via Zulu 9, saída Momo, transmissão Froti, transponder é o 5173, controle 1208, Azul 2782. Azul 2788, 5133 no transponder, está no pátio 3? Afirma, 5133, está aqui no pátio 3, na posição 5. Feito, o Azul 2788, que já está correto, chama é pronto. Chamará pronto. Alfa, Costa Charlie Alfa, forma terno de reboque. Tem Costa Charlie Alfa, boa tarde. Boa tarde. Azul 2773, reduza para 2009. Ok, está reduzindo, 2773. Salvador, bom dia, com 1255, informação Lima. Bono 255, acione identificação via chegada bomba, desce mantém 4 mil pés, ajuste altímetro 10, 1,6. Entre descendo via, é 4 mil, 1,0, 1,6, 0,67. Se se mantém a 2500 pés, chegou no 396, informe estabilizado. Ajuste 1016. 2500 pés, estabilizado. Primo. 396, tráfego a 7 milhas, sua frente, Alfa 172, inicia a redução para 1709, voo no 396. Foi 773, e redução para aproximação, chama agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 612. 86, boa tarde. Chama agora o centro Recife na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 288, confirma a primária, por favor. 126, decimal 0. 260, obrigada, boa tarde. Praça do Salvador, boa tarde, 2759, com informação de uma. 2759, eu gosto de cobra. Canal 6333, chama agora o Centro Recife na frequência 1251, alterna 128.35. 1251, 128.35, uma boa tarde, Canal 6333. Posição 3, segue acionamento. Volante 67, livre sinal de metade. 3, 0, deixando a 867. 0, chama agora o controle de Deus, na frequência 120.1. Utilizou, 396. 396, com o personal do procedimento RNAV, chama agora a turno 118.62, grato. 386. Turno Alfa Juliette para o nosso 3.0. Solo Azul 4.1.67, puxa o back acionamento. Azul 4.67, aguarde. Azul 4. 6320, acionando a identificação via chegada a mar e décima 050. Ajuste acima, entrando no 0 ou no 6. 050, me identifica, tem informação aqui, ó. Confim, via pêssego 21, nível de voo 360. Sai da Arbor, Uno, Elefa, posição Tozop, onde irá interceptar Ampezulu 21. Decola da piscina 0 com primeira curva à direita. Transponde 5127, controle 1208. Sem temporizado, Salvador, 5130, via Ampezulu 21. Decola da pista 10, primeira curva à direita, intercepta Arbor, Uno. Após voa Elefa, Tozop é interceptar Aerobus. Controle 1208, transponde 5127, posição número 3. As 27 tipo nosso planejamento correto na posição 04, conseguindo o sistema. Corrigindo 04, obrigado, 27. Chame pronto. Agora Delta Fox no pátio 5 no mil pés, Siri. Autorizado Salvador Siri, no mil pés. Decola da pistola 7, corredor Axé. Acione 5137, controle 1208. Estava falando da Fox, não copiei o cotejamento, a informação está um pouco chiada. Por gentileza, cheque rádio e chame quando pronto para cotejamento. Batalha da Fox, no meu pé, corredor Axé, com curva direita. Confirme POB autonomia alternativa. Solo, azul 273, vibrou. O POB confirma com a torre e autonomia, já possui? Para de 30, acionamento táxi de decolagem, torre 118, decimal 6. Bom, Salvador, passeio 2262. O Web Delta Fox copiou? Pós 2773, mantenha, escute e aguarde. Mantenha, guarda. O Web Delta Fox copiou o sol? E esse papavim, Victor, prosseguindo para aqui, para que localidade? Certo, mantenha-se em regras de voo visual, acione o transponder 01145, na escuta do controle, mantendo 500 pés. Certo, 500 pés, regras de voo visual, ajuste a última, entrou no 096, confirma o tipo da aeronave. O meu 4-4 copiado. Considera 28.5.16. Azul 2773, pátio 3, observe sinalizador. Azul 4167, após liberação do Boeing da Goa Calda, no 01 autorizado, puxa, chame táxi. Quando a liberação do Boeing autorizado, chamaremos para o táxi, Azul 4167. Roberto, Paulo Salvador, Gol, no 396, livrou. No 396, boa tarde, autorizado táxi para o 4167, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, é 2? 10. 10. Firme autonomia? Ajuste altímetro no 096, reforce no ponto espera da hotel. Solo Salvador, Lagoa 278, na faixa 3 remota, Cunima, solicita a pushback acionamento. Azul 2788, observando o tráfego da companhia passeando no Fase 3, ordem equipe solo, chame táxi. Observação cronômetro da companhia, chame na táxi 272. Acelerações 262, agora copia. Prossiga. Autorizado Salvador Vitória da Conquista. Vai dar Arbor 1, Elefa, Elefa, Opilon, após DCT Conquista. Nível 1180. Decola da piscina 0 com primeira curva direita, transponda 5132, controle 1208. Autorizado 1180, Arbor Elefa 1 após DCT, transponde 5132, controle 1208 com curva direita do 10 após. Confirme o transponder, eu passarei 2262 e a saída. 5132, Arbor 1, confirma. 5132 é o transponder, Arbor 1, Elefa ou Piló após DCT Conquista e a saída. Ok, gente, copiar, obrigado. Passarei 2262, chame pronto no pátio 3. Pegou 867.010, pronto. Eu faço o Papa Romeu Serra, confiótica. Eu passaria 2262, copiou? Afirmativo, senhor. Foi sob modular, não copiou. Sim, chame pronto. Salvador Gordo 72, Natal para cruzamento. Torre 1 no 8 decimal meia, Gordo 72. Gordo. Sede de 366 para trave procedimento é RNAV. Pista no zero, informe estabilizado. Se o Papa Romeu Serra, golfiótico autorizado, voo local, 1.000 pés, corredor axé, decola da pista 7 com primeira curva direita. 0146, transponder, controle 1208. Mais 20 minutos, Ciente, 1537. Ah, Ciente, 1522, não tem um tráfego informal no setor, Ianco Papavito, frequencializa 12345 com coordenação aos tráfegos locais. O Serra Goprato confirme só o resto do cotejamento, por gentileza? Eu vou falar que eu copio o saldo Salvador. Já vou falar que confirme POB autonomia alternativa. Gente, o Serra Golfiote, cancelamento, táxi de decolagem, torre 1-1-1, decimal 6, ajuste ao cimento na 0-1-6. Ponto 7-2, chamando o táxi de Juliette. 7, alterna, se abra, a gente vai ver o processo pela autonomia, POB 1-2-5. O Ponto 7-2, copiou o saldo. Deu uma aeronave aí que acho que entregou, então, mas entendi, continua pela Alfa e chamante da Juliette. Afirma, Gol 72. Ok. Qual a primeira aeronave que passou os dados do táxi? Foi o Azul 4167, alterna Serra Bravo Gulf Lima, 4 horas e 20 de autonomia, POB 125. Agora sim, o Azul 4167 autorizar o táxi até o ponto de espera, via Inter no ponto de espera torre, 1118.95, e corrigindo, 1118.6, de altímetro na 0 no meio. 1096, aqui é o ponto de espera, chama a torre, quando pronto, 18620. Desculpe o gordo aí, faça o meu tempo. Falou, parou, pushback, acionamento do 2759. Do 2759, aguarde. Para o táxi azul 2788, CAD de 42, economia 2 horas e 30, oferta na petrolina. Confira o DLB só e alternativa? É, 42, oferta na petrolina. Gente, o azul 2782 segue a retaguarda do tráfego da Força Aérea até o ponto de espera quando lá a torre. O nono de 1995, ajuste o altímetro no 0 no 6. 0 no 6, vai seguir o tráfego gordo, passando nosso travessa. Quando lá a torre. 1895, azul, 272. O 72 autorizado, ingresso via Juliette, pátio 1, índia no ponto de espera, torre 1, no decimal 6 novamente. Ok, autorizado ingresso via Juliette, na índia para a torre 1926. Papatão Kilo, Romeu, Oscar, aguarde. Salvador, passa 2262, parte 3, puxa acionamento. Passa área 2262, condena a equipe de saúde, chame táxi. Sim, chamar, obrigado. Voo 3937. Na 320, completo sinal, chame torre, 118, decimal 612. Voo 219. Ah, positivo. A senhora teria saída prevista para Congonhas? Depende da rota. Ah, positivo. Eu já lhe confio. Alô, Salvador, é o San 3496, paciente da informação Lima, box 06. San 3496, bate cópia. Papatão, quilo, Romeu, acho que o colo voltando. Confirme o horário do seu plano. Sim. Paulo, da 3496 para a autorização de tráfego Fortaleza. Parte da 3496. Babatão Quilo Romeu Oscar Paulo voltando. Confirme o horário do seu plano. Ficar junto à sala IS, ainda não temos aqui no sistema. São 3496 agora, copia? Afirmativo. Autorizado, Salvador Fortaleza. Via peso 119. Nível 370. Saída Momo, transição Proti. Decola da Tijuana 0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5125. Controle no 208. Autorizado Fortaleza, nível 370, Upper Zulu 19. Proti, decolada 10, curva esquerda, 5125-1308. São 34 no meio. São 34 no meio, 370 ao nível, Momo código Proti é saída. Momo código Proti, são 34 no meio. Confirme o nível? 370. São 34 no meio, contingimento correto, posição 06, sempre pronto. Voo 1255. Voo 1255, autorizar ataque para o pátio 1 no Vial, para postar ataque 6, Juliette. Passaria 2262, pronto para o táxi com 71 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Pátio 1, 4 horas, Salvador. Autorizar ataque até o ponto de espera, via pátio 1 no Índia, no ponto espera torre 1118 decimal 6, atingir altímetro 1096. Vicente, uma edição e como que não cumpre o gradiente, o 2262, ok? Passaria do 2262, após decolagem, informa o controle. Vicente. Só a mesma posição para o 1255? O 1255, posição 04, encontra se ocupada pela aeronave da Azul. Vai manter a posição antes da Juliette. Quem contém antes da Juliette, o 1255? Capatão Kilo Romeu, Oscar, copia. Capitão Kilo Romeu, Oscar, pronto, cópia. Autorizado Salvador Siri, o no meu pé, decolagem de final 7, curva direita, corredor Axé. Acione 01153, controle no 208. Não copiei a cortejamento, vou botar um quilômetro biológico. Quilo Romeu Oscar, pode confirmar sua ultrassom? Cortejamento correto, confirme POV, autonomia e alternativa. Rotando Quilo Romeu Oscar, acionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 60, atingir altímetro no 096. No 2759, na posição 04, autorizado, chame táxi. Azul 2759, autorizado, repor a cara para táxi. Solo, Salvador, boa tarde. Sané 6320, livrou na frente. Sané 6320, ingresse. O azul 2759, escozeiro, autorização 04, aguarde, né, vigilante. 2759, sim, aguarde. O Sané 6326. 20, corrigido. Ingresse via Quilo agora no pátio 3, a posição é 05. Quilo pátio 3 para o 05, hoje, né? Tem via 320. Após a liberação do ATR da passageira, já está ingressando agora via Índia, autorizado no 04. Novamente, chame táxi. O Gol assim, no 255 vai manter a posição. Mantém a posição no 255. Azul 4167, contato radar na decolagem, tudo mantendo o voo 320 via saída da EL. Via da EL para o 320, 4167. 1867. Mais escuta 867. Agora centro Recife, 1260, alterno 18.8. 60, confirma alternado? 1.28.8. 260, 1.28.8, boa tarde. 3144. Escuta, quadrinha, voltar 3144. 44, dessa via, chegada Mário para o 050, ajuste o cimento 1.0. 1-6, acende a identificação, só 3144. Sonou, modelo 1-6, chegada a Mari, e até essa caminhada, 3144. Estou guardando aqui pra gente o 5 do Pátio 3. Então, ah, ok. Estou em frente, aguardando o 5 do Pátio 3. Não tem nada mais no gate 05. Confirme, a posição 0 se encontra ocupada? Autoriza, a instrução que nós recebemos era para ingressar pátio 3, posição 5, via Quilo. Afirmo, 5 do pátio 1, né? Porque era a nave da bolsa ali na Juliette, para você não ficar aguardando a retaguarda da mesa, sendo que a 0 se encontra se livre. Controle Eco Delta Fox. Apatango Eco Delta Fox. Mantenha-se em regra de voo visual no corredor Axé, informe. nem quando através de, da fora da barra. Não tem um senhor indicação de altimetria. Agora o senhor vai receber. É, reportará a fora da barra. É a direita foto. Falou para o táxi de 2.9, que é bom. 1, 2, 3, na porta. Terra Brava, volta em cima com 2.40. As 2.7, se for autorizar táxi até o ponto de espera, via Indiana, ponto de espera, torre 1.1.0, altímetro 9.06. 2.5.5, observando o tráfego, o início do táxi do tráfego da Azul, em Praia, ingresso direto, portão 04. Gentileza 04, observando a janela azul, 1925. Para o pushback, 3496. 3496, quando ele está no seu táxi, 06. Gente, formalidade, 3496. 5, a sua identificação da CV chegada a Manfaro, nível 060, ajuste em Salvador, 1096. Baixando a 3.15, a sua identificação da CV chegada a mão para nível 060. O ajuste Salvador 1096. Guarda a porta, eu sou a mão, ele voltou na gente, na frente. Salvador Azul 4167. Azul 4167, percebo, professor. Tem uma pequena formação na posição Leda, poderia voar na proa de mostra? Azul 4167, livre desvios, reporte... Clipe de desvio, reporta para o Igmóquiva, 4167. Do 4167, por quanto me teremos de desvio? 30 milhas, senhor. É do 4167. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golpeosa, decolado da 1.7. Controle Serra Golpeosa, no centro corredor Axel, ajuste em Salvador 1.096. Será corredor Axel, Serra Golpeosa. Controle Salvador, é o Gordo 72. Gordo 72, prossiga para o contrato. Está com um problema técnico aqui, precisa manter mil pés, a velocidade reduzida. Solicita manter a linha do litoral de 10 a 15 milhas, é possível? Gordo 72, mantenha a linha do litoral 1 no meu pé. Só ajuste Salvador 1.06. Tá ok, está mantendo 1.06 na linha do litoral de 10 a 15 milhas. Da plataforma, confirma o sinal de propósito. Eco 550. 1550, 60 livre, eco da plataforma. A sua identificação da CV chegada a Mari para o nível 070, o ajuste Salvador 10106. Chanamé 141, desça para 2.500 pés, após o Serra Vitor 367, volta a Serra 366. Autorizado a Renato da pista 10, reposto estabilizado. Controle Salvador, o Azul 2788, saída Momo. Bom dia, prossiga. Positivo, senhorita, bom dia. É a Pervulo 0, por base, a Pedulo no 6, Cosmo, via confirma. Laiole da Morte, vê a saída. Laiole da Morte, obrigado. Azul 2788, contato radar na decolagem, sobe via Momo para nível 1970. Via Momo, nível 1970, Azul 2788, confirma livre da restrição de 13.000. 2788, negativo, mantém a restrição. Mantém restrição, 13.000, Azul 2782. Controle, o Papatango, o Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, mantém o corredor axé. O nome do pé, já tem que atrás, eu vou manter no corredor axé. Nós passando agora no próximo apituaçu, caso o tempo der. É possível estar presente o Kilo Romeo Oscar, voa direto de China, 1-2 e Kilo Romeo Oscar, mantém o corredor axé, é para a Fralda Barra. É para a Fralda Barra, Kilo Romeo Oscar. Controle Salvador, é o Gordo 72. Gordo 72, prossiga para o controle. Já em condições de prosseguir em rota, da presente, para as instruções, por favor. Gordo 72, declaração para... na chegada a Mari? 3144, reduza para 2009, deixa para 25007, segue como número 2 na aproximação. Reduzemos, descendo, tá 3144, 2007. Azul 4197, tem Recife, 1251, alterna 1228, 35, voa a posição por base. Por base, 251235, boa tarde, sobre ela. Estabilizado, RNAS, Estanel 41. Estando 41118, decimal 6. 86, boa tarde. Azul 2788, vou à posição Momo. Posição Momo, Azul 2788. Controle de Salvador, boa tarde, eu posso ser 2262. 2262, contato radar, sobe via Arbo 1 para nível 180. Ok, não cumpre o gradiente, confirme. Está autorizado prosseguir ou manter 3.000? 32262, suba via Arbo 1. Mantém 3.000 pés, passaria do 2262. Ok, sobe na Arbo, mantém 3.000 pés, entre 2262. Giro 6.000 pés, 3.000 da hoje. Oxené 6315, desça para 4.000 pés, vou encerrar vindo 368. 4.368 na prova, no 5. Bordo 72, da presente, voe direto coral, suba para 1.80. Da presente, direto coral, 1.80, Bordo 72. Plano visual para Anfaz. Isso aqui é o estúdio. Aguarde só, copia um minuto. O Papa Romeo November Suíça, vamos ficar junto ao tempo. Isso no 095, a porta estabilizada. 095, autorizado, reportaremos estabilizado, 3144. Controle, Senado, é 3155. Senado, é 3155, prossigo por controle. Autorizo, vou ao centro 366 ao invés do 368. Senado, é 3155, autorizado, servo do 366. Disse para 4.000 pés, ajuste no 095. Vamos lá, quantos mil pés? 4.000 pés, deixa na 63 e no 5. 4.000 pés, deixa na 63 e no 5. Zuda 788, para nível 1.70. 1.70, Zuda 782. Atinge, mantém 3.000, posso ser 2262. Série 2262. Autorizado Salvador Lençóis, via rota do plano de voo, plano visual 085, decola da piscina 7 com primeira curva direita, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle, com farol da barra para acender a 085, acione 5053 no transpondo, controle no 208. 315 para 25007, o ajuste Salvador no 095, está autorizado a RNAV, reposto Serra Vila 366. Preciso autorizar o reposto ali no 66, o 6305. Santo 3144, Torre 118, decimal 6. 186, obrigado, Santo 3144. Para novembro, a Cruz, pode fazer o planejamento. Boa tarde, 5073, eu já queria 43 graus. Confirme o transponder, o Rover November Suíço. Controle no 208, confirme POB, autonomia alternativa. O Rover Oscar, confirme o sinal para pouso. No 608, copiado pelo Romeu Oscar. Secretaria de Coordenação, assente a tráfego por Charlie 150, passou agora a parada barra, mantendo o número do pé e corredor axé. Canamião 4, autorizado ataque para o Pátio 1, no via Alfa Juliette, portão 03. Boa tarde, 5073 está com a minha autorização de tráfego filial. Plano 5073, por gentileza, o senhor aguarda para a cópia? É o número 2. A gente está aguardando a cópia, não tive resposta, 5073. 1015. Tráfego 12 horas, 1 milhas, 1 nordeste, passa nível 050, descida para 4 mil pés, 1 alfa 318. E sente no ticket, 10 milhas da esquerda, sente. Meia Campo Aviso, né? 13 no seco. Torre 118, decimal 6. 1864. No 5076, confirme o nível solicitado para Ilhéus. Já está algum nível aí autorizado? Negativo. Nossa navegação está 180 Ilhéus. Gente, autorizado Salvador Ilhéus. Pegou Golf 677 Coral, nível 180 autorizado. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Acione 0260, controle 1208. Autorizado 180, Golf 677 Coral, decola da primeira curva à direita, 0260, transpondo. 0280, Golf 5073. Azul 5073, 0260 no transpondo. A gente poderia confirmar a saída prevista para o 5073? Saída Coral com primeira curva à direita. Azul 5073, cotejamento está correto no PAD 3, chame pronto. Vai chamar para pronto, já vai ser. Salvador Santos 3805 com a Lima, Guarulhos 340. Aguarde agora com 3805. Salve Salvador, boa tarde, está 3144, Livron na sexta. São 3144, boa tarde, senhores de ataque para o Pátio 1, Alfa Juliette, Porto Longe. Segue de Alfa Juliette para o Pátio 1, posição 11, São 3144. São 3805, Pia. Prossiga. Autorizado Salvador Guarulhos, Pia fez o 1-0, por base fez o 1-6, Posmo, DCT com fins. Eu fiz o 2-1, Mike Oscar X-Ray Eco Papá, conforme a rota do plano de voo. Nível sintonizado 340, saída da EOLE da Motiva, decola da piscina 0 com primeira curva direita. Transponder 5142, controle no 208. 340, fez o 1-0 cubado, fez o 1-6 foto, direto com 15, controle 2-1 Motiva. Decola da 10, curva direita da EOLE da Motiva. Fechando 5142208 ao controle, está 3805. São 3205, o contejamento está correto, posição 09, chame pronto. 09, chame pronto. S2, agora 11 milha de Salvador, na radial 196. Passa agora nível 100. Ok, obrigado, hein. Trabalho para a transferência. 226. Controle Salvador, bom dia, o azul 2759, passa 1800 metros. Azul 2759, contato com o radar na decolagem, sobe via Arbor 1 para nível 360. Arbor 1 360, azul 2759. Salvador 6315, Oxenel, Livrão, 6315. Oxenel 6315, bom dia. Táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, 6315. Sim. Oxenel 6215, torre 118, decimal 6. 118, 6215.